começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. A partir de agora, como sempre, estamos juntos, o Brasil inteiro ouve. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro. Cada diretor, cada programador, cada locutor, as recepcionistas, os seguranças, enfim, todos vocês que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. E claro, vocês, amigos ouvintes, que estão sintonizados, ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? A você, internauta, que acessa radioestudiobrasil.com.br e também ouve o nosso programa. Olha, está chegando a hora da estreia Brasil e Croácia, na próxima quinta-feira, no Itaquerão, em São Paulo, abrindo este grande evento esportivo que o Brasil recebe de braços abertos. Com certeza, o Brasil já é campeão. Vou dar o meu palpite, 3-0 Brasil, viu? Brasil versus Croácia. Quem canta bonito no mundo sertanejo, Marcos e Belucci, abrindo a semana, abrindo o programa de hoje, domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Domingo de manhã.

existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Francisco Joaquim, o Ticão da FM, Rádio Brígida FM, município de Cororó, no Pernambuco, exibindo o nosso programa. E ele pede para mandar alô aqui para a equipe, né? O nosso amigo Sandro Santos, que é diretor de programação aí da Brígida FM, meu amigo Luiz Bernardino, diretor de finanças, o homem que cuida da grana aí da Brígida FM, também meu amigo Aloysio Campos, o sonoplasta, né? O sonoplasta da rádio, Aloysio Campos, sonoplasta, e o Damião das Cartelas, que da infraestrutura. Programa todos os dias às 16 horas em Cororó, município de Cororó, no Pernambuco, né? Brígida FM, nossa parceiraça. Muito obrigado. Minha querida Vânia Ramos, em São Domingos, Goiás, ligada no nosso programa. Vamos em frente, conforme anunciamos antes. Vamos receber agora, a partir de agora, para cantar para a gente, riscar o dedo na viola e cantar bonito. Dois garotos jovens que têm um futuro brilhante. Eles estão presentes. Vamos aplaudir no Mundo Sertanejo, Thierry e Gustavo. Aê! Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo. Como é que você está? E aí, Thierry, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas por que Thierry, Thier? Porque esse Thierry? Nome assim é que a gente não... A gente decidiu... Esse nome aqui, porque ele é legal, né? Um nome bacana, né? Bacana. É meu francês, combinou. É? Meu francês. Thierry. Isso. Thierry e Gustavo, com certeza. Vamos ouvir agora a voz do Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer. Opa, estar aqui. Olha o vozeirão do homem, rapaz. Um homem pequenininho, mas tem um vozeirão danado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu fico muito feliz em receber vocês aqui, Thierry e Gustavo, no Mundo Sertanejo, dois garotos jovens que tocam e cantam bonito. Estão preparando o primeiro CD, não é isso, Gustavo? Isso. E o CD deve vir com quantas músicas em média? A média de hoje geralmente é 12, 13, 14 músicas, né? Né? Muito bem. Eu estou muito feliz em recebê-los aqui, e o nosso amigo Edson. O Edson é o empresário da dupla Patrocínio, né? Da Speedcar, que é uma loja de capotaria em Samambaia, Distrito Federal, comandado pelo Edson. De vez em quando eu passo lá, faço uma visita, tomo um cafezinho com o Edson, né? E o Edson está lançando essa dupla pelo Brasil inteiro a partir de hoje no Mundo Sertanejo, Thierry e Gustavo. Eu queria pedir a vocês para a gente começar o programa cantando bonito, riscando o dedo na viola. Vamos cantar o que para os nossos ouvintes? Poder do Criador de Goiânia, Paraná. Bora, não. Triste foi aquela que já... Canta bonito, vamos lá. Olha a viola apaixonada. Triste foi aquela que Jesus Cristo falou: mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Um

que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Aê! Thierry Gustavo no Mundo Sertanejo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais músicas. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, ligados no nosso programa. Um abraço aqui, meu amigo Galdino, Wilson, e que estão acompanhando, fazem parte da produção aí do Thierry e Gustavo, além do Edson, que é o empresário da dupla, né? E aí, meus amigos, vamos cantar mais Risco o Dedo na Viola, porque o trem tá bom demais. Nossos ouvintes estão adorando. Aê! Pagode sertanejo, vamos. Joguei a tarrafa na água, veja só o que eu peguei. Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei. Meu coração disparou quando a tarrafa puxei para ser somente minha, uma sereia rainha do fundo da água tirei. De romance pra sereia eu passei. Seus carinhos e seus agrados eu confesso que gostei. Beijo doce igual o dela ainda eu não achei. Meu mundo ficou vazio. Sereia pulou no rio, pra onde foi eu não sei. Eu fiquei ali parado sem saber o que falar. Até pular na água pra sereia procurar. O rio era muito fundo, eu não sabia nadar. Tomei pinga na garrafa, preparei minha tarrafa pra de novo arremessar. Olha que viola bonita, bem tocada. Thierry e Gustavo. Eu joguei minha tarrafa numa grande agonia, só pra ver se a sereia novamente eu pegaria. Quando puxei a tarrafa, de susto as pernas tremia. Aumentou a minha mágoa. Ele foi o nego d'água, credo e cruz, Ave Maria. Muito bem, Thierry Gustavo no Mundo Sertanejo. Vocês estão de parabéns, cantam bonito, tocam muito bem. Obrigado. Quando lançarem o CD, estão convidados a vir lançar em primeira mão no Mundo Sertanejo para o Brasil inteiro. Qual o contato de show de vocês para os contratantes do Brasil inteiro levar vocês para fazer aquele show bonito de viola caipira aí na sua cidade? Pode falar, fica à vontade. É 81-77-53-62. DDD 61. DDD 61. 81-57.